De cara? Capivara. Contra o programa político socialista? Sempre a questão de toda a violência, tanto psicológica quanto. E ela te ajuda a buscar o porquê. Por que, que o Estado. A questão pedagógica. É assim, você fecha o olho, pensa na Rússia e dança. Começa agora o De Cara com a Capivara. É isso aí, começa agora mais um De Cara com a Capivara aqui na Rádio Livre Capivara 96,1 FM. A gente está aqui com uma convidada hoje. O nome dela é Rubia Velasquez. Tudo bem, Rubia Velasquez? Tudo bom. E aí, diga-me, por que você está aqui? Por quê? É. Então, a Rubia Velasquez veio aqui, eu acho, fazer a propaganda de uma padaria que ela pretende abrir em São Carlos. Porque falta muita padaria aqui, né? E aí, a gente conversando sobre o que deveria ser feito, surgiu a Rubia Velasquez e surgiu essa vontade de ter mais padaria em São Carlos. Acho que foi por isso que eu vim parar aqui. A primeira pergunta é nível fácil, tá? A segunda já é um pouco nível um pouquinho mais difícil. Que é, quem é você? A Rubia Velasquez? Quem você quiser, não sei, quem é você? Não sei quem que é Rubia Velasquez. Você que se apresenta, por favor. Não, se essa é a fácil, vou fugir antes de vir a difícil. Você responde da maneira que você quiser, que a gente aceita gente com múltiplas personalidades. Não, certo? Múltiplas então você personalidades pode ser é bom. Quem você quiser mesmo. Nós não nos importamos com esse tipo de transtorno, não. Fique tranquilo. Eu acho que então, pegando esse negócio da múltipla personalidade, eu acho que é por aí, né? A Rubia, ela tem variações constantes de humor. É preocupada com o trabalho, mas é preguiçosa. E tímida. Cara, não sei mais não o que a Rubia é. E com que a Rubia trabalha? Então, antes de ser padeira, a Rubia fez antropologia. Na verdade, é o que ela mais gosta de fazer, mais que fazer pão. Que ela também não é muito boa na cozinha. Ela vai ter que arranjar um meio de contratar as pessoas para trabalhar para ela. E além dela trabalhar com antropologia, cara, eu acho que a antropologia, mais que um trabalho, faz... Não é que é parte da vida, né? Faz, sei lá... É um jeito de você ver a vida. E é isso que ela tenta fazer, aos poucos. É legal que você está se referindo a ela, né? Então. Você fez um outro de si, é isso? É, eu preferi. Tá. Você quer começar por qual parte? Pela padaria ou pela antropologia? Putz, cara. Eu acho que a padaria, como é um projeto muito distante, ainda não sei como vai ser, a gente podia deixar para depois. Então, o que é antropologia? A gente vai falar sobre as coisas, vocês estão rindo, a gente tem que saber caramba. O que são elas, né? Não, fala, Laurindo, não é uma boa oportunidade? Você está com uma pessoa que estuda antropologia aqui, você pode perguntar para ela o que é antropologia. E aí, tudo bem? Porra, cara. Isso, e depois ir lá no departamento e mostrar para todos os professores. Por último, para o orientador dela, claro, né? Lógico, isso é evidente. Cara, eu acho que... Tomara que não fique gravado. Então, eu tô nesse esquema da antropologia porque eu fiz ciências sociais. Eu não, a Rubia. A Rubia fez ciências sociais Mas foi bem no meio do curso que ela decidiu que queria fazer antropologia. Que eu acho que ela começou a perceber o quanto a antropologia se diferenciava das outras áreas, sociologia, ciência política. E desde então ela se pergunta o que é antropologia. Não sei se, se ela sabe a resposta. Se eu sei a resposta. Acho que eu confundi. Mas eu acho que antropologia, cara, mais do que... Porque eu acho que quando você começa nessa história é isso, né? Você vai estudar algum lugar, algumas pessoas e o que elas fazem, pensam sobre alguma coisa, né? Mas eu acho que mais que isso, teoricamente, é quando você pode, a partir da pesquisa de campo, problematizar teoricamente algumas categorias que às vezes são tomadas de barato. Afinal, tudo é muito diferente em todos os lugares. Eu acho que essa é a diferença da antropologia para as outras. Não tomar de barato algumas coisas e ver como elas funcionam. E... cara, essa pergunta é muito difícil. Tá, vou tentar te ajudar a responder, porque no meio teve coisas que eu não entendi do que você falou. Você falou que... bom, tem a ver com o lugar, como as pessoas se comportam num lugar. É, então tem realmente essa ideia de... um lugar físico, assim, é uma, esse tipo de coisa, é um espaço geográfico? Então, acho que pode ser um espaço geográfico, como não. Pode ser... porque é isso, é, sei lá, no mesmo espaço você pode encontrar vários, assim, mas não sei se tão variados, jeitos de pensar e de agir. Mas é que, às vezes, num determinado espaço, mas não que o espaço determine, mas é que num espaço específico você pode encontrar alguma coisa diferente. E acho que é por isso que a gente escolhe algumas regiões ou cidades e tal. E outra coisa que você falou que eu não entendi foi a coisa das categorias. Eu sempre ouvi falar dessa coisa das... ah, as categorias, não sei o que lá. O que são as categorias? Então, eu acho que as categorias são, assim, algumas coisas que... nas ciências sociais são estabelecidas e deixa eu ver se agora me vem uma. Por exemplo, sei lá, política, família. Essas coisas são pensadas de diferentes maneiras para em diferentes lugares. A política que se pensa em São Paulo, sei lá, no estado de São Paulo, não é a mesma que talvez se pense no sertão de Pernambuco. Então, você não pode dizer que são a mesma coisa. É nesse sentido que eu quis dizer. No meu caso, ou no da Rubia, já não sei mais. Não é nem assim, é ter esse cuidado de não fazer um decalque das coisas que a gente pensa aqui para os nossos dados de campo, mas também sei lá, tentar descrever como aquelas coisas funcionam sobre uma determinada perspectiva. Por exemplo, a relação que você tem com os animais num lugar. Você pode, a partir disso, entender relações de parentesco. Ou como essa relação que eles têm com os animais é diferente de uma relação que, mesmo lá, se você for olhar através de, sei lá, ONGs e cooperativas que buscam... sei lá, tem outros objetivos que não aqueles dos criadores, também diverge. Vamos lá, conta só por que você começou a falar de animais e tal. Não foi aleatório, né? Não. Posso? Não, então, porque a minha pesquisa, e a gente estava conversando um pouco sobre isso antes, é sobre... famílias que criam cabras e bodes no sertão de Pernambuco. Como elas criam e como esse modo de criar pode evidenciar outras relações que não apenas essa entre humanos e animais e tal. Por aí, e eles criam para comer e para leite, é isso? Então, na verdade, eles criam... assim, se cria bode desde, assim, há muito tempo. E o bode que é criado, Você mata, você come, você vende, você troca, você dá de presente. Você oferece numa reunião, sei lá, numa reunião de políticos, assim, nessa época. Você festeja a chegada de algum parente ou de algum amigo na sua casa, matando um bode. Você também cria, muitas vezes, porque... Não porque, né? Mas essa coisa de estar sempre o rebanho aumentando, até aquela coisa de aumentar sempre o rebanho, então vai se criando. E... Eu acho que é para isso. Ou... Não sei se é para isso, mas é assim. É, indica, vamos dizer, que o número de bodes também vai indicar uma posição social da pessoa ali naquele local. Claro. Acho que sim, indica, sim, uma posição social. Mas, quando eu fui para lá fazer essa pesquisa, eu fiquei 3 meses, né, morando com uma família... Que, aliás, vou ser grata eternamente por terem me recebido tão bem como eu fui. Como eu nunca fui em outro lugar. E eu fiquei atenta a algumas questões, e assim, que era em relação ao modo de criação. O que fazia aquilo ser tão peculiar e por que eu me interessava, né? E assim, algumas questões às vezes ficam de fora. Essa coisa de posição social, eu não pude observar tanto. Era uma, não vou dizer que é homogêneo, né? Mas... E também tem um fator. Eu fui pra lá no início desse ano, e foi logo depois de uma seca de 3 anos. Então os rebanhos estavam bem reduzidos, né? As coisas estão começando a voltar a funcionar agora, se continuar chovendo. Então essa coisa de quantidade e posição social não apareceu tanto. A transposição do São Francisco passa lá perto? Existe a esperança de que renda alguma coisa desse negócio tão... Então, essa coisa é antiga, né? Mas passa no município em que eu fiz pesquisa, passa. Mas está parado. Pelo que eu vi lá, a obra estava parada enquanto isso, né? Então, não sei como que vai dar, não. E se tem realmente esperança, porque como a coisa está meio estacionada, assim... As coisas ficam meio... Assim, as pessoas não sabem ao certo como que vai ser. Então, não sei se esperança tem. E politicamente, como que é lá? Cara, a coisa da política, ela é muito forte. Tem pesquisas, assim, de... Como eu disse. Pesquisas há mais de 15 anos que são feitas por lá. Por outros pesquisadores. E é um assunto muito delicado também para se tratar para eles. Porque, sei lá, envolve muitos aspectos da vida de todo mundo lá. E a política é muito, assim, você vê política toda hora, né? Eu acho que mais que aqui eu tenho a sensação que... Mas é só uma sensação. Que é mais, não amenizado, mas as coisas são mais... Não é fluido, não é fraco, mas é como se fosse menos aparente. Eu imagino isso. E assim, fiquei curioso, é isso? Você vê toda hora vereador, o deputado que é da região ali agindo, é isso que você quer dizer com muita política? Não só, assim, as pessoas em si têm... Que mesmo os eleitores, eles são muito preocupados, assim, e... Não é só, a política não vem só dos candidatos, né, de vereadores e de deputados que são preocupados. As pessoas passam essa preocupação em relação a como as coisas estão acontecendo, quem que vem, quem que não vem, como que vai ser. A época de política lá é muito... É um assunto comum, é isso que você disse? É um assunto... Não só comum, ele é uma coisa muito discutida e conversada, mas ao mesmo tempo tem que ser silenciada em alguns momentos. É muito peculiar, eu acho. Diferente daqui, que... Não sei. Eu fico assim, meio assim de falar, porque assim, é uma coisa muito rica, sabe? E muito, já foi muito estudada, muito detalhada. Então, assim, falar só por falar pode ser perigoso. Não, mas só o fato de você indicar isso, ter uma dificuldade para falar sobre isso, pela diversidade, é já interessante, né? Uhum. Porque mostra... Tem um amigo meu que ele sempre fala que ele é de Pernambuco, e ele sempre diz que é um choque muito grande vir para São Paulo e ver como que São Paulo não tem muita cultura. Porque enquanto lá tem tradições de música, de dança, que são, sei lá, de 100 anos, 200 anos, a gente não tem muitas dessas coisas, né? Nossa cultura toda é importada. E muitas vezes, na maior parte das vezes, acho que do Nordeste, né? É. Essa coisa é engraçada. Quando eu cheguei lá, eu tava com uma amiga e ela disse assim: aqui tem um monte de prato típico, tem um monte de comida gostosa. O que, que tem em São Paulo que é de São Paulo? Porque feijão tropeiro não é de lá. Começou a falar um monte de coisa que às vezes a gente remete a São Paulo, mas que não. E aí eu não soube responder, eu não sei de nada que é tipicamente de São Paulo. É, mas eu acho também... Do estado de São Paulo. Eu acho que realmente, putz, eu concordo 1000% que não existe menor razão para esse complexo de superioridade do paulista. Eu sou super paulista, sou paulista até o toco, mas também, inclusive, como bom paulista que sou, acho que essa é a característica de síntese, certo? A gente não pode esquecer, por exemplo, que uma das grandes duplas de viola foram o Tião Carreiro e Pardinho. O Pardinho é de São Carlos. Se você rodar por aí, você vai ver um monte de lugar onde ele foi, começou a carreira. Eu acho que São Paulo também é interessante. Não é melhor. Realmente não é melhor. Esses separatistas são todos malucos. E eu não acredito que tem amigo meu que vai atrás dessas ideias. Não, tem que perder a amizade quando for assim. Sim. Ah, o que eu posso fazer? São meus amigos mesmo. São reaça, mas são meus amigos. E acho tão estúpido a argumentação. Mas São Paulo também é bacana. São Paulo também é bacana. São Paulo é legal. O estado, você está dizendo o estado de São Paulo, né? Ah. Aí eu concordo, que tem muita coisa legal. Agora a capital. A capital foda. É trash, mas é um dos lugares mais interessantes da Terra. Agora, quando eu ando lá, eu me sinto um peixe fora d'água. Eu também. Quando eu percebo, eu tô andando rápido como eles, e aí eu já me perco em tudo e não dá para ficar muito tempo por lá. Eu sempre me pergunto, por que que a gente começa a andar rápido quando chega em São Paulo? Eu não entendo. Parece que é te dar um impulso de andar rápido, né? Eu acho que se você não andar rápido e não viver lá, você é esmagado. É. Eu acho que é isso. É engraçado, né? Porque eu tive essa sensação no metrô, andando por lá. E quando eu vi, eu tava correndo e eu já tava sem ar. E eu falei, caramba. E aí eu falei, bom, ou você corre e vai fazer, ou você não vai pegar o metrô, alguém vai passar por cima de você, ou assim, você não vai chegar a tempo porque vai ter trânsito. Então acho que é isso. Uma cidade que te esmaga. Vamos ouvir uma música? Por favor. Qual música que você quer? Don't Sleep Away. Don't Sleep Away. Esse é do Jefferson Airplane. Jefferson Airplane. Tá. Vamos ouvir essa então. Bom, você está ouvindo a Rádio Livre Capivara, 96,1 FM. Estou entrevistando aqui a Rubia Velasquez, Jefferson Airplane. Aqui ele está dizendo que o álbum é Takes Off. Don't Sleep Away. Since you drifted away, suddenly the past has fallen in behind us. Now all I know is I want you to stay. Don't slip away, oh no, don't slip away. Now that you're here, we should just let it happen. Some things are best if they're only forgotten. You know I'm sorry, but what can I say? The best years are after tomorrow. The time for changing should begin with today. Don't slip away, oh no, don't slip away. Now that you're here, we should just let it happen. You can't hide what we share with each other. I know you still care and feel the same way. I'm sure there's more love in your heart than you're showing. Now it depends on what you have to say. should just let it happen. Bom, voltamos. Nós vamos fazer o seguinte, eu acho que troca. Trocamos. Não, fica com esse. É? É, fica com esse. Eu achei que aquele tava melhor, mas... Eu tô falando muito baixo. Não, é costume. Isso acontece. É, eu acho que sim. Eu acho que talvez... Bom, é, o grande lance é o seguinte. Eu perguntei pra ela quem que era ela. E ela contou que ela é a Rúbia Velasquez. Velasquez. Bom, Laurindo, que você acha de a gente perguntar pra ela? Umas perguntas rápidas, assim. Você me ajuda? Pergunta rápida. Pergunta rápida com resposta de uma palavra? É qualquer pergunta, assim. Qualquer pergunta eu respondo rapidamente com uma palavra. É só uma brincadeira. Tá, vai. Brincadeira é melhor. Lógico, João, lógico. Eu vou começar, pode ser? Brincadeira é bom pra quem não sabe o que dizer, então isso. Pra mim é bom. A gente vai criar assunto agora. Então vai. É, mortadela ou presunto? Pode ser os dois juntos. Com doce de banana. Time de futebol. Ui. Eu gostava do Palmeiras. Direita ou esquerda? Esquerda. Rock ou samba? Rock. É. São Carlos ou Curitiba? São Carlos, definitivamente. Pra sempre. Maconha ou cocaína? Que maconha, eu nunca usei cocaína. Macarrão ou feijoada? Feijoada. Cerveja ou vinho? Depende. Mas normalmente cerveja. Escalar montanhas ou... mergulhar a baixas, longas e tenebrosas profundidades. Nenhuma coisa nem outra. Prefiro ficar num lugar seguro. Marx ou Adams? Como? Adam Smith. Marx ou Adam Smith? vai Marx. Só pra ninguém me xingar. Pode acreditar que se você falar que você é marxista, nunca ninguém vai te xingar. Fique tranquila quanto a isso. Frio ou calor? Frio, só porque a gente tá no calor. Porque quando eu tô no frio, eu prefiro calor. São Carlos ou Campinas? São Carlos. São Carlos ou Floresta? Floresta. E aí, você curte mais ficar na cidade, ficar na floresta? Como é que é? Acho que deu, né? Deu. Eu acho que deu. Foi bastante temas pra gente conversar agora. Se eu prefiro... Qual foi? Na verdade, eu discordo um pouco. Você acha mesmo que dá pra fazer um sanduíche com mortadela e presunto e não fica um negócio over? Certo, eu quero saber, inclusive, qual as outras coisas, se você vai pôr alface ou tomate ou ambos. Escolha um molho Porque a gente vai testar. É, a gente vai testar esse sanduíche, não vai? Vai, tá certo. Certo? Eu confesso, é que eu fiquei muito na dúvida, porque eu gosto das duas coisas. E aí eu lembrei que quando eu comi pão com mortadela e passei assim doce de banana, sabe, a cada mordida? Porra, foi fenomenal. Eu super recomendo, mas aí sem o presunto. Realmente, os dois juntos, não sei se ficaria bom, mas é que na hora da pressão eu fiquei intimidada. Ok, então doce de banana com mortadela fica bom. Presunto com e mortadela certeza. Não, senão só pra conferir. É. Me conta um pouco da parte teórica da sua pesquisa. Que sacanagem. É sério mesmo? Ah, eu tenho curiosidade, cara. Eu quero saber o que é que vocês fazem aí. Porque pra mim parece só, tipo, uma grande diversão, sabe? Parece que vocês vão lá e tal, e daí uma hora ou outra vocês dão uma desencanada e vão ver a galera que vocês estudam e tal. E dá um oi, não é isso? A Baca cara, isso tá aí, é quase fazer... ofensivo. Eu sei que é ofensivo, mas tá eu falei... Tá fazendo de propósito. Você falou que tava mal, agora você vai começar a me ofender. Não tô mal, eu disse que eu tô rock and roll, é diferente. Então, na verdade... Bom, vou responder em duas vezes, em duas partes. Não é que é divertido e que é legal, e aí você vai para campo e depois você volta, e aí depois de um tempo você vai e fala de novo com as pessoas e tal. Eu acho que o interessante da pesquisa de campo é você poder, assim... Na verdade, você pode um monte de coisas, mas pessoalmente é você... É aquela coisa de você mudar realmente. Você não consegue mais ser a mesma pessoa. Como a nossa amiga Tainá disse, escreveu e pensa toda hora. Mas então, assim, não é só diversão. É complicado, cara. Você tem que lidar, você tem que prestar atenção. E eu acho que uma coisa na qual a Tainá fala muito, que é isso. Como que você vai lidar com aquele monte de gente e depois você simplesmente escreve um trabalho? Não é só isso. Não se trata disso, né? Mas, teoricamente, eu acho que a primeira coisa é você escolher como, teoricamente, você vai fazer esse trabalho. Eu acho que isso é uma questão metodológica, que vai com, você vai ter que escolher com quais autores vai trabalhar, como que você vai fazer tudo isso. E, especificamente, em relação ao meu trabalho... Eu ainda não sei bem tudo como eu vou fazer, mas tem uma discussão sobre campesinato, tem uma discussão sobre família e tem uma discussão sobre relação interespecífica entre humanos e animais. Cada um dessas partes, eu tento, sei lá, descrever como eu vi. Porque eu acho que, no fundo, cara, uma etnografia também é um encontro entre o antropólogo, entre o campo e entre as teorias, né? Então... Eu tô fazendo ainda, não sei direito como vai ser. Mas acho que é isso. A Baca tem uma pergunta pra você, só um minuto. Boa noite, capivarinhas. Capivarões. Capivarões. Eu acho que essa conversa tá muito séria. Esse falasse aqui tá conversando coisas que nossa convidada ilustre aqui não quer falar sobre isso agora, né, convidada? Então, não. Sendo eu a Baca, a Bacante, eu quero saber, Ariane, o que, que você faz pra se divertir? Que você fala, é muito divertido isso. O que eu faço para me divertir? Na verdade, quando eu me divirto, eu sou a Rúbia Velasquez. Rúbia Velasquez, Rúbia, é o seu alter ego. Velasquez, é. E eu acho que eu sou um pouco chata, então eu fico em casa, eu vejo filme. Vou sair para ver os amigos, tomar uma cerveja de leve. E... Por aí, eu acho. Defina de leve, Rúbia. De leve é... No dia seguinte, não consegui fazer nada, a não ser ficar deitada. Tomando água, Gatorade e... Sei lá, chá gelado, qualquer líquido muito gelado. Sem sair da cama ou do sofá. Quantas vezes por semana você bebe, assim? Mais ou menos. Em Você é a Rúbia Velasquez, você pode falar tudo o que você Rúbia quiser. Então, a Rúbia Velasquez, isso, normalmente, assim, normalmente, eu acho que umas 3 ou 4. Mas... Normalmente. Normalmente. Mas Ariane, não, só um dia por semana ou, sei lá, feriado, quando ela já terminou todo o trabalho dela. Senão ela não sai de casa, de jeito nenhum. Ah, que bom, né? Porque pessoa que trabalha com as coisas sérias e tal precisa... Você é sério também, na verdade? É. Você é uma pessoa séria? Eu sou, cara. Ah, é? Eu sou muito séria. Até demais. Ah, é? Por que você não relaxa um pouco, então? Então, eu não consigo, cara. Eu acho que só mais à noite eu vou conseguir. Você é um pterobatman, né? É. Quando a Rúbia chegar aqui com os sonhos que ela fez pra gente, aí eu vou sonhos. Conseguir. É porque ela é padeira. Vamos lá, descreve como é que é essa padaria aí. Cara, é uma padaria divina. Não chama divina, preciso pensar no nome. Mas ela tem 3 andares. Né? É. E aí, no... no último ou no primeiro? Acho que no primeiro, porque se colocar o bar no último, os bêbados vão cair, vai ser foda. Primeiro andar vai ser um bar. Não um bar, é uma padaria que vende... É, uma padaria, tem lá o salgadinho, mas a galera tem várias mesinhas, né? Várias mesinhas, você pode tomar café da manhã ou você 24 pode... 24 horas. 24 horas. No segundo andar, cara, vão ser as gostosuras. Todos os doces e pães e, putz, tudo que você imaginar que não tem em São Carlos vai ter nessa padaria. Você pode chegar lá a qualquer horário pra tomar café da manhã, pão na chapa com pingado, vai ter. E no terceiro andar, cara, ia ser uma coisa meio escusa, assim. Eu não me lembro ao certo como era o projeto do terceiro andar. Precisa ser estudado, mas vão ser 3 andares. Terceiro andar é... serve o Marmitex. Né? Ele produz Marmitex, entrega na cidade e tal. Porque, afinal de contas, a pessoa tem que ser maleável, né? Não, a gente ainda não serve, né? Almoço no bar. Mas é um projeto servir almoço no bar. É verdade. É um projeto muito grande, muito próspero. E quem sabe aí, depois do mestrado, a gente não abre essa padaria. Como eu sou chato, eu vou pedir pra você comentar uma frase pra mim. Eu não sei de quem é essa frase, tá? Tá bem. Eu vi ela, tipo, na abertura de um seriado. E... parece que foram os tradutores que colocaram aquela frase porque eles acharam da hora. Mas não disseram quem escreveu a frase. Então é a frase de um anônimo. A ingratidão dos povos sempre corresponde à extensão dos benefícios recebidos. Você quer que eu repita? A ingratidão dos povos sempre corresponde à extensão dos benefícios recebidos. Forte, né? Cara... eu tendo a acreditar que isso é verdade, mas... não sei, só me vem uma coisa na cabeça. Que é a água em São Paulo. Porra, a gente teve, assim... sei lá. Historicamente, a gente nunca passou por uma seca, eu acho. E agora, eu acho que a gente vai... viveu uma bem grande. E lá em cima, onde sempre teve seca, acho que a ingratidão não é tão grande quanto é aqui, né? Não só ingratidão, mas pra dizer dessa frase aí, eu vou dizer só da ingratidão. Porra, mó pesada. Não, e não tinha. É muito interessante isso. Anônima frase, pode ser o cara que na hora que tava traduzindo falou, pensei isso e coloquei. Eu não pesquisei pra ver se era de alguém a frase, mas eu achei legal trazer por causa que a força dela se diz sobre si mesma, né? Ela não precisa de uma pessoa por trás dela falando pra ter a força que ela tem. É. E além de beber, comer sonho, o que mais você faz pra se divertir? O que você gosta de ler pra se divertir? Ler pra se divertir? É. Cara. Boa. Ultimamente, eu tenho lido li um livro e agora tem um livro que é de contos, né? Virginia Woolf, que ela é demais. Porra, queria ser que nem ela. Eu não gosto de ler biografia, nem autobiografia, que eu acho meio, sei lá, brega, não sei. Mas eu tô lendo uma do Bergman, que eu gosto muito dele. Muito, muito, muito. E... cara, aí uns mais antigos que eu lia pra me divertir mesmo. Lawrence. Um do Dostoiévski. Não é que eu me diverti, cara, mas eu fiquei muito emocionada. Noites Brancas. Muito emocionada. E... não coloquei nenhum de antropologia, né? Não é pra divertir. Porque é trabalho, né? Trabalho, é. Diversão não combina. Tem que dividir, assim. É... acho que é isso. Ariane, o que é o amor pra você? E pra Rúbia? Cara, o amor pra mim, como eu já disse, bravejei muito, é solidão, tristeza e principalmente tragédia. Agora a Rúbia não liga pro amor não, cara. Ela acha que o amor não existe, o negócio dela é trabalhar e montar a padaria dela. E beber bastante. É, esse papo da Rúbia é bem interessante, me lembrou uma outra conversa, que é também bem interessante. É, me deram essa ideia de introduzir essa pergunta no programa. Só tem uma pergunta, na verdade, né? Que é quem é você? O resto a gente bate papo. Foi tá assim certo. Que começou. E olha que eu nem respondi a pergunta. É, você fugiu da pergunta. A única. É, quando acontece isso, eu coloco uma mais difícil no final. Tá? Você vai ter que passar. Entendi, pela prova. Entendi, eu tô lascada. É. O problema é que eu esqueci qual era a pergunta. Ah, lembrei. Parece eu. Qual é seu signo? Ah, essa é muito boa. Isso dá pano pra manga. É Capricórnio. Capricórnio. O melhor signo. Por que o melhor signo? Cara, eu acho que é o melhor signo. Porra, nunca fizeram essa pergunta. Sempre contestaram de cara que Capricórnio nunca era o melhor signo. Mas ele é o melhor signo porque é um signo determinado, disposto a fazer as coisas acontecerem. E... mas você é uma preguiçosa. Pois é, mas isso é coisa do ascendente, da lua, sei lá. Eu acho que é isso. Isso que atrapalha. Se eu fosse toda Capricórnio, ia ser bom. Mas eu acho que eu não ia ter ninguém por perto. Você manja qual que é a sua lua? Qual que é a sua terra? Tem uns negócios eu assim, sei alguma, né? Coisa. É, Sol em Capricórnio. Ascendente em Câncer. Lua em Gêmeos. E Vênus em Aquário. E você entende todos esses nomes, assim? Mais ou menos. Eu li sobre isso, né? Uhum. E... pelo que eu li, mas assim, sites de internet, o Sol, que é o seu signo, esse que a gente sempre diz qual é, ele vai dizer sobre quais são as suas características de personalidade, como você é mesmo. O seu ascendente é como você se mostra para as outras pessoas. O que elas veem em você, assim, mais de cara, assim, sem te conhecer tanto. A Lua é como você lida com as suas emoções. Resumidamente. E... qual era a outra? Vênus tem a ver com relacionamentos e essas coisas mais assim. E como você lida com as suas emoções? Ah, tinha a pergunta aqui, é o amor agora? É. Cara, não teve uma pergunta fácil de responder. Ou que eu soubesse o que dizer. Pô, a gente perguntou a mortadela e o presunto, foi fácil. Pô, né? Mas é... nem essa, eu gaguejei, não sabia. Então... se a gente for pegar essa linha aí de astrologia e for considerar o que essa coisa dos gêmeos, né, a lua em gêmeos, teoricamente, então, eu racionalizo meus sentimentos e tento explicar ou entender o que eles são mais do que senti-los. Mais ou menos isso. E você acha que isso tem a ver? Cara, eu acho. Na verdade, o movimento que eu fiz com essa coisa dos signos foi inversa. Porque tem muita gente que diz, ah, mas eles fazem com que você veja as coisas desse jeito. Mas eu acho que é mais, não é só isso. Acho que pode ser um pouco, mas não só isso. Você começa a entender como você faz as coisas. Então, acho que... acho que tem a ver. Posso fazer uma objeção? Pode. A minha objeção é a seguinte. Quando a gente pensa nesse tipo de questão, eu racionalizo os meus sentimentos, você tem um oposto disso, que é eu não racionalizo os meus sentimentos. Então, cria uma questão relativamente binária, né? Ou eu racionalizo ou eu não racionalizo meus sentimentos. Uhum. Diante disso, eu acho que tem uma outra camada de percepção da vida. Eu acabei de pensar nisso, tá? Não é tá minha... bom, vai. Eu tô só fazendo uma objeção. Duas camadas da vida. Essa é racionaliza ou não racionaliza. É verdadeiro ou falso isso? A outra camada é a camada da sua existência, que é você racionaliza os seus sentimentos ou você não racionaliza os seus sentimentos. Tem pessoas que defendem que não existe isso, porque o que é racionalizar os sentimentos? Uhum. É viver a experiência da vida, né? Não pensar sobre ela depois que você viveu. Tem pessoas... Isso é racionalizar? Eu entendo assim. É eu pensar sobre uma experiência que eu tive. Uhum. Quando eu digo, eu não fico racionalizando. São geralmente pessoas que dizem, não, pra mim a vida tem que ser vivida, eu não fico pensando sobre o que eu fiz, o que eu vou fazer e tal, eu simplesmente vivo o presente, essa ideia de vivência do presente. E me parece que quando se chega nesse tipo de questão, é uma questão maior, que é, o homem ele vive o presente plenamente ou não vive o presente? Parece que é isso. E daí você tem uma resposta para isso, né? Cada um tem uma resposta para essa questão. Não, eu concordo com a subjeção. Porque eu acho que essas definições... Primeiro, né? Porque eu acho que essas definições do que seria cada coisa... o que seria cada coisa, não. O que cada astro influenciaria na sua vida e tal. Eu acredito um pouco, realmente. Preciso confessar. Mas eu também não sei verbalizar exatamente como isso é estabelecido pela astrologia, saca? Então, essa coisa, sei lá, de quem tem lua em gêmeos, racionalizar e tal... Sim, eu acho que é mais ou menos assim. Agora, sobre a sua objeção mesmo, eu acho que é isso, assim, ó, pessoalmente. Eu não penso pra fazer nada. Você vai lá, faz, quando você vê, puta que pariu, já era. Mas tem essa coisa, sei lá. Eu não sei, eu acho que não sei se é só pensar numa coisa... Eu não sei direito como é, mas é você ficar tentando explicar essas coisas que você sente. Tentar achar razão, ou tentar... Porra, isso é por isso... Eu sinto isso por isso, isso e aquilo. Ou... Depois que você já fez, o que não podia fazer, ou o que podia. Ficar tentando explicar. Ou não, não sei. Mas eu acho que faz sentido isso que você disse, sim. Mas eu precisaria pensar. Mas... Não sei, essa coisa do signo eu falo, mas pode ser uma bobagem. Mas eu gosto. Eu quero continuar falando sobre isso, mas vamos ouvir uma música antes? Vamos. Qual que é agora? Agora é Rei. Rei do Pixies. Isso. Essa é um pouco melhor, a primeira foi meio ruim, na minha opinião. Ela gosta, mas eu não gosto. Você tá ouvindo? Só música boa. Só música boa? Só música boa. Eu acho que não. E a última é a melhor. Depois eu falo sobre a última. Vamos fazer o seguinte, antes da gente ouvir essa, me diz uma coisa. Por que que você escolheu a primeira música? E por que você escolheu essa daqui? Vai lá, a primeira e essa. Então, eu tenho uma mania que é ficar ouvindo uma mesma música repetida às vezes. A primeira eu escolhi porque essa semana eu fiquei ouvindo ela muitas vezes. Não só ela, porque ela é realmente um pouco enjoativa. Ela é ruim. Não é, cara, é uma boa. Eu fiquei ouvindo todo o álbum e eu gosto dela. Mas assim, ela é uma música que eu ouvia muito tempo atrás. Muito tempo atrás. Me traz coisas boas. Aí eu falei, porra, vou colocar essa primeiro. Sei lá. Porque ela lembra de coisas boas. De uma fase boa. Essa segunda, eu escolhi porque no início do ano eu tava ouvindo muito Pixies. E realmente, a letra não é muito boa. Mas eu acho que ela é boa de... Tchan. É. De dança. Não de dançar, porque você não vai dançar, mas de curtir ela, assim. Uh-huh. E... Só das duas? Só das duas. Depois a gente fala da terceira. Fechou. É... Pixies é tipo um rock indie, não é? É, então. Eu não sei muito dessas classificações. Eu sempre pergunto para os meus amigos e amigas que sabem disso. E é tipo indie mesmo. Porque eu acho interessante do indie. Não sei se você tem a mesma opinião. É uma pergunta, antes de a gente ouvir Pixies. Mas parece que o rock indie é, são umas letras bem ruins e que são dançandinho, assim. Não é que você vai dançar, assim. Você vai num lugar e todo mundo vai estar dançando indie. Não, é pra você ficar na frente do computador dando uma balançadinha na cadeira, né? É música de gordinho. Comendo um Doritos, né? Tomando um Guaraná, refrigerante. É, cara, eu acho que... eu não tinha pensado assim. Mas eu acho que é por aí. Tem uma outra banda que eu gosto muito, mas que também é nesse esquema, você vai achar. Arctic Monkeys. Porra, é o mesmo esquema. Mesmo esquema, mas eu gosto pra caralho. Acho muito bom. E assim, em relação às letras, é isso. A maioria tem umas letras meio toscas, sabe? Uhum. Mas eu acho que dá pra salvar uma ou outra. Essa não. Mas dá pra salvar uma ou outra. De alguma banda. É, eu gosto do Franz Ferdinand. Que chama, ah, eu também. Eu acho que o Franz Ferdinand tem umas letras melhores. Que é Know You Girls. Know You Girls. É. Uhum. Essa é boa. Essa tem uma mensagem, assim, interessante, eu acho. Eu acho engraçada o contexto. É verdade. Depois a gente pode ouvir essa. Vamos ver o Pixies, então. Chama Hey. Been trying to meet you. Hey! Essa música é um pouquinho melhor. Essa música é ótima. Ela é um pouquinho melhor que a outra. Ela não é ótima. Olha o David Bowie. O David Bowie. Vamos colocar ele de fundo. Essa música é boa também, David Bowie. Vamos, ó, a gente vai ouvir só um trechinho. Ele é capricorniano. E fica de fundo aí o Bowie. Fica de Bowie aí ouvindo a Rádio Livre Capivara 96,1. Hoje aqui com a Rubia Velasquez. Rubia Velasquez. E aí, de onde vem esse seu nome? Cara, eu acho que é do meu inconsciente. Do seu inconsciente? Que ele veio assim, rapidamente, não sei de onde. Aham. Uhum. Velasquez é uma mistura. Mistura? De quem não entende, fala assim. Fala e fala Velasquez. Mas Velasquez é de onde? Você chuta de onde é Velasquez pra mim, por favor. O Velasquez? É. Da Espanha? Da Espanha, é da Espanha. Mas da onde? Não, não precisa dizer a região da Espanha. É, eu não ia saber. O que você acha dessa coisa das imigrações e de como as pessoas se comportam com seus apelidos e tal? Porque eu vejo aqui em São Carlos muito isso. Nós somos italianos, essa frase. Eu acho essa frase hilária. É daqui? É, não, eles. Muitas famílias dizem, você chega aqui, não entra, a gente aqui é todo mundo italiano. Ou, sei lá, a gente fala bastante, é porque a gente é todo mundo italiano. O que você acha desse tipo de coisa? Eu falo uma palavra em italiano. É, eu não sabia que era assim, tanto aqui em São Carlos, não. Mas eu acho que. Mas você já viu gente assim? Já, não, agora que você falou, me veio realmente. Cara, eu acho que. Sei lá. Eu não acredito nessa coisa de identidade, sabe? Como uma categoria sociológica, por exemplo. Mas eu acho que, de certo modo, cara, as pessoas constroem essa coisa, né? Assim, junto com a família, no dia a dia. Mas eu acho que às vezes em algumas situações só, né? Que essa coisa, somos italianos ou somos. Sei lá, nem sei o que mais dizem por aqui. Eu não sei também. Eu não andei perguntando. Eu acho que são assim. Algumas circunstâncias específicas que eles devem elaborar esse tipo de enunciado, né? Uhum. Pra se constituir de algum jeito. Mas é engraçado. Italiano, né? Você acredita em Deus? Cara, eu. Assim, eu duvido. Não é que eu duvido, sabe? Cara, eu acho que eu acredito. Eu acredito. Eu acredito porque eu tô com. Quando eu tô com medo na rua sozinha, eu rezo. Se eu tenho algum pesadelo, aí eu viro pro lado. Porque tem essa, você sabe, que quando você tá sonhando uma coisa, e aí você está numa determinada posição na cama. E aí, cara, se você meio que acorda e não quer mais sonhar com isso, você pode mudar a posição e o seu sonho vai mudar. Você vai sonhar com outra coisa. Mas se o sonho é muito terrível, além de mudar de lado, eu dou uma rezada também. Invento uma coisa pra rezar. E dá certo toda essa mandinga? Dá muito certo. Muito certo. Sempre deu. Nunca deu errado. Você acha que tem alguma coisa a ver com Capricórnio, assim? Pessoa um pouco sugestionável? Cara, eu não sei se é do Capricórnio. Eu não sei muito sobre signos. Ah, tá. Eu queria falar sobre signos. A gente tava falando sobre signos. Tava legal, signo, né? Signo sempre é interessante, né? É. É um bom assunto pra se puxar. Mas Capricórnio, cara... É porque é legal essa conversa quando tem alguém que sabe muita coisa e a gente vai puxando, sabe? Ah, tá. Eu sei bem pouco. Uhum. Mas... Eu não diria que Capricórnio é sugestionável, não. Isso você que tá dizendo. Capricórnio não, mas e você? Você acha que às vezes você é sugestionável? Eu sou um pouco, entendeu? Acontece comigo de vez em quando. Será? Acho que eu vou dizer que não, só porque eu sou teimosa. E aí é uma característica de capricorniana. Então você é sugestionável. Claro que não. Porque é o seu signo que tá influenciando, claro, a resposta. Não. Pois é. É isso mesmo. Mas eu não posso concordar. Uhum. E diz uma coisa. Você falou de cozinhar. Você curte cozinhar? Não. Não? Nem um pouco. Nada. Eu faço umas coisas de vez em quando. Tipo? Tipo, cara, esses dias, 2 horas da manhã, eu fiz uma torta de carne com legumes. Ó, passa a receita. Vou passar, a massa é muito boa, muito simples. Não, passa agora, você tem como passar agora? Ó. Peraí, que eu vou até aumentar o seu som. Vai lá. Vai. A massa da torta é... são 6 colheres de farinha. Eu faço a massa dobrada, porque eu fiz uma torta bem grandona. Mas a receita é 6 colheres de farinha, 1 colher de fermento, 1/2 cebola, orégano. O orégano e a cebola é o segredo, entendeu? Você colocar isso na massa e bater, fica divino. É... precisa ser orégano fresco ou não? Não, não. O desidratado mesmo funciona. Então, farinha, fermento, 1/2 xícara de óleo, 1 ovo. E é isso. O orégano e a cebola. Bate tudo no liquidificador. Deixa a farinha por último até dar o ponto. E aí o recheio você pode fazer do que quiser. Eu fiz uma vez também só de berinjela. Ficou muito bom. E você fez de carne, né? Como é dessa que é? Vez eu fiz de carne. Como é que é? Carne moída? Aí, carne moída, refoguei, coloquei milho, tomate, pimentão, azeitona. Misturei. Aí é isso, põe um pouco da massa no fundo, depois juntar a forma, põe o recheio e põe a massa por cima. Tá aí uma boa larica, né? Muito boa. Muito boa. E ao mesmo tempo, enquanto a torta tava no forno, eu fiz um doce de banana. Nossa. Como é que faz doce de banana, velho? Cara, é fácil, né? É muito simples, mas na verdade não é. Porque o meu ficou muito doce. É. O doce da minha tia, na verdade da irmã da minha avó, que fica perfeito, ele fica mais... ele fica menos açucarado, caramelizado, saca? É perfeito. O meu ficou... assim, dá pra comer. Como tudo que eu faço. Às vezes dá pra comer. Às vezes não. Você se preocupa muito com o que você come, assim, ou não? Cara, mais ou menos. Tem épocas que eu me preocupo, fico comendo salada, legumes, diminuo a carne. Na verdade, eu tenho comido pouca carne, mas porque eu tenho preguiça de fazer. Ah, que ótimo. Eu pensei que você ia dizer que era vegetariana. Não, não. Adoro carne. Uhum. Mas aí tem épocas que eu fico com preguiça de cozinhar, na maioria da minha vida, do tempo da minha vida, e aí eu só como bobagem. Ou fico sem comer muito tempo, aí come depois. Uhum. Uma bagunça. Vamos lá, agora vida saudável. Você pratica esportes? Não, também. Não também. Você é não, sedentária. Mas sábado eu vou começar a correr. Sábado eu vou começar. Sábado? É. Sábado. Porque até lá eu tenho coisas pra fazer na agenda que não vai dar tempo. Ah, tá. Mas sábado eu vou começar a correr. Correr e caminhar, né? Uhum. Corre e caminha, corre e caminha. E aí eu pretendo, sei lá, 3 vezes por semana correr. Que a idade tá chegando. A idade? Quantos anos você tem? Tenho 27. 27. Poxa, a idade tá chegando. Você sabe que 27 é perigoso, né? Eu sei. Né? É um ano fatídico. Vai ser um ano foda. E assim, eu já fiz aniversário. Então, pros astrólogos... o meu ano mesmo já começou. Porque o nosso ano é o ano do nosso aniversário, né? Uhum. Assim, de um aniversário a outro. Então o meu já começou e já começou mal. Então acho que os 27 anos vão ser foda. Tudo indica. Quando você faz aniversário? Tem o lance do inferno astral também, né? Tem, então. São quantos inferno meses? 6 meses? 6? Eu não sei, é um tempão antes. Acho que é um mês. É um mês? Só? Eu soube, agora eu não sei. Ah, é verdade, é um mês. Um mês. Então, do dia 2 de dezembro ao dia 2 de janeiro, que é meu aniversário. Que foi meu aniversário? Dia 2 de janeiro? Isso. Nossa, ninguém te dá parabéns. Você não tem festa. Na verdade, eu fiz uma. Não foi uma festa. Foi uma pequena comemoração. Pequena comemoração. Uma pequena. Com a minha amiga Tainá. E com o amigo Carlos. Legal. E a gente foi pra uma represa. Depois. Depois, no dia 2 de janeiro, não? Não, depois da comemoração. Depois da comemoração. Isso é bom, né? É bom. Ir pra represa. Foi bem bom, foi cara, lua crescente, deu uma energizada. Muito bom. Foi bem bom. Todo mundo devia fazer isso, Todo né? Todo mundo devia ir pra represa. estão todos convidados para a represa ver a lua nascer. Só que você tem um lance, né? Você nunca sabe que horas a lua Exatamente, vai nascer. Exatamente, tem que ter sorte. Para ver. Uhum. Ah lá, lá vai ele dizer que não. Tem que calcular. Eu vou colocar uma música em homenagem aos seus 27 anos. É isso aí. Esse cara morreu com 27 anos. Parece que ele tinha várias dores abdominais, uma infância terrível, né? Eu já vi um documentário sobre ele, é muito louco. É, eu nunca vi, não. O Kurt Cobain. E o cara era bonitão, hein? Era. Mas é, essa coisa de morrer aos 27 é... vários outros morreram, né? Bom, todo mundo já sabe, eu acho. Você tem medo de morrer aos 27? Não, cara. Quer dizer... Agora eu tenho... Brincadeira. Não, não tenho medo, mas eu acho que vai ser um ano... Porque, na verdade, tem uma... Já assisti um filme, uma animação que chama Waking Life? Na verdade, assim, isso é uma coisa que muita gente já diz, sei lá, em todos os lugares, mas eu lembro que nesse filme passou uma coisa sobre isso, que foi algo referente, assim, a cada 7 anos... Todas as células do nosso corpo se modificam, já são outras, na verdade. Assim, há 7 anos atrás eu não tinha nenhuma dessas e tal. Então, assim, tem uma teoria que eu não sei de onde vem, que a cada 7 anos a nossa vida passa por uma coisa muito, sei lá, uma mudança muito, não muito, mas uma mudança drástica, saca? E eu lembro que nos meus, bom, se bem que agora seria com 28 fazendo as contas, né? Mas tudo bem. Eu acho que 27 é dramático do mesmo jeito. Com 21, cara, apareceu meu primeiro fio de cabelo branco. Então esse foi o indício de uma grande mudança no meu corpo. E a partir daí eu comecei a acreditar. E eu acho que foi nessa época que eu vi esse filme. Que a cada 7 anos, assim, tudo muda. Então acho que esse ano de 27 vai ser um ano de transição aí. Difícil. Eu vou falar um negócio pra você. Fale. Eu acho que você é meio sugestionável. É, só uma opinião, eu nem te conheço direito, só tô te conhecendo agora, perguntei agora pra você quem é você. E eu não respondi. Não. Então você conhece pouco. Mas eu conheço já alguma coisa de você, eu sei verdade. Que você é um pouco sugestionável. Um pouco. Um pouco, por enquanto é um pouco. É, então, já que a gente tá assim, posso te fazer uma pergunta? Lógico. Por que que quando você vai falar, você põe o óculos escuro? É porque eu dou umas piscadas, assim, olho pra cima e... Você tá dormindo? Mais ou cochilando menos. Cochilando? É. Enquanto fala comigo. Tem algum problema? Não, claro não. Que não. É. Eu achei que eu podia ficar à vontade aqui. Claro. Mas é só... Não sei, eu acho que é... É muita luz, eu odeio luz, eu sou um ser assim que gosto da noite e tal. É, durante o dia geralmente eu fico num quarto fechado, sem luz. É sério? Eu estudo num quarto fechado, assim, sem Caramba. Luz, só com a luz assim da. Às vezes eu apago a luz e ligo só um abajur. Que eu não de gosto dia? De dia, sério. Eu não gosto de luz. Olha só. Eu sou um cara das trevas. Das trevas. É. Legal. Legal. Ainda bem que já tá escuro lá fora. É, então, daí já melhora. Melhora. Essa luz daqui de dentro. Muito branca. Uhum. Entendi. Mais alguma pergunta? Por hora não. Por hora não. Por hora não. É... Vamos ver a última música? Vamos. Vamos. Ah, antes então. Ah, é verdade, fala. Queria falar que a última música é. Eu escolhi pensando na minha amiga Tainá. Pô, que legal, que legal. Porque eu acho que essa música, eu não sei se ela tá ouvindo agora, porque ela tá gritando muito lá embaixo. Mas eu acho que essa, não sei, eu acho que ela ia gostar da letra dessa música. Eu acho que tem a ver com o que ela acredita, pensa, não sei. E é pra ela. É, fala um pouco da letra dessa música. Cara, é... O que você lembrar. É, então, eu não lembro de tudo não, mas eu acho que assim... Sem falar assim da letra diretamente, mas mais do que eu acho que ela é... Às vezes a gente acha que tem algumas coisas, mas não é disso que se trata, né? A gente tem... Porra, a gente tem o que a gente é e o que a gente acredita, que a gente... Mais o que a gente acredita, que a gente é, acho que é as coisas que a gente faz e fala. E acho que ela é muito de... Assim, de falo mesmo, faço e... É isso aí. Rock and roll. Ain't got no friends, ain't got no schooling, ain't got no work, I ain't got no job. Ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweaters, ain't got no perfume, ain't got no love, ain't got no faith. I ain't got no culture, ain't got no mother, ain't got no father, ain't got no brother, ain't got no children, ain't got no aunts, ain't got no uncles, ain't got no love, ain't got no mind. I ain't got no country, ain't got no schooling, ain't got no friends, ain't got no nothing. acabou, já era, acabou. E aí? Enfim. Enfim. A última pergunta, pode ser? Porra, então é mais uma chance de falar bobeira, vai. É, o que é a vida? Cara, eu acho É punição isso. É, punição de eu não ter respondido quem eu sou. É... Cara, a vida... Cara, não sei o que a vida é, não, mas... E também não quero viver só vivendo, mas... É... Não sei. A vida é... Cara, eu acho que a vida é não aceitar essas pessoas que riem da desgraça dos outros. Eu acho que eu diria isso. Não dá pra rir da desgraça do outro, nem achar que tudo bem, as coisas como elas estão. Acho que é isso. Valeu. É, esse foi mais um De Cara com a Capivara. Até a próxima. E vai todo mundo tomar no cu. Tchau. De Cara, Capivara. Com o programa político socialista, sempre a questão de toda a violência, tanto psicológica quanto... Mortadela, e ela te ajuda a buscar o porquê. Por que que o Estado... A questão pedagógica... É a seguinte, você fecha o olho, pensa na Rússia e dança.